Comando 2224, tá cruzando uma centena na proa de Lagoa Momo. Cuida se possível colinar a proa do destino com recinto. Avalizada, tá 3305. Salvador, 3305, estabilizado. Chama a posição, 18623305. 18623305. Webjet 57 no 62000 pés, ano 021, autorizado LS, 57 no meio. Autorizado LS, 57 no meio, 2021. 55 no 5, voa posição Pelô. Proa de Pelô, 55 no 5. 305, avistado final, check-train de repouso, vento 1 no 60 graus, 8 mais, pista 10. Filtra voo no 0, livre, tá 3-0. Salvador, boa noite, Campeão 178, Parque na 1-0, Carona, 5-0, Malta. 178, desce para 3.000 pés, ajuste no 021 na via, chegada maré. 3.000 pés na via, pode passar um ajuste? Ajuste no 021. Solo 5-4, táxi livre à direita, Alfa e chame antes da Juliette, na minha escuta. Direita, Alfa, Juliette, morada, 10-3-0. De decolagem, Ocean M3-1-3, vento 1 no 60 graus, 1-0 longe. Estabilizou, senhor 7-1-6. 7-1-6, corre agora, 118-612. 8-1-12. 2224. Prossiga. Podemos chamar Recife para coordenar a proa de destino, senhor? Afirmativo, 12685, alterna 12545. 6224. 2685-2545. Obrigado, boa noite. Boa noite. 6393. 9, boa noite, senhor. 6393. 3605, esquerda, portão 612. Esquerda, 612, portão 6603. Corri. Jet 5796, muito boa noite. Trem baixo travando, professor Estela. Ciente, autorizado pouso, pistola zero, vento 160 graus, 8 nós. E o pouso, objetivo 796 na pista 10. Descida. 4 mil pés, ajuste no 021. 4 mil, 5, 5, 6313, precisa voar direto mesmo, está presente. Autorizado, Vardael, 6313. Vardael, Chiné, 6313. Chegou a direita de copy. Clear to Guarulhos, flight level 360, negative higher. It's clear 360 via Bridi, Upper Zulu 16 and Belo Horizonte. After takeoff, turn right to Dial, departure, then later transition, then fly to Bridi. Spock 5116 and the control is 109.8. Correct, report ready, push and restart. Três, três, zero, cinco, cinco, no cinco. Desce para 2000, pés no 021. Pro 230, descendo para 2000. 5595 ajustado. Pesulo 16, via bridge, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda e depois voa posição bridge. Aciona o código 5120 e o controle 119.8 na saída. Correto, chama para acionamento. Sete no meio, solo 00, livra à direita, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3 na minha escuta. Alfa, Kilo, pátio 3 na estava na parte 3 quilos, 7 no meio. 7 no meio é autorizado, para quilo, parte 3. Quilo, parte 3. Vetor sequenciamento, esquerda para o norte, limite autorizado. 7-1. Afirmo, limite localizador desce para 2000 pés, 1021. Meia 224, chama a torre 1186. 1862, obrigado, Teleca. Torre Salvador, Oxenel, 6224, vai passar de carne embaixo travado. Sente 6224, vento 160 graus, 8 nós, livre pouso, pistola 0. Livre pouso, 6224. Autorizado, chame táxi. Chama agora o centro de Recife 251, na alterna 13325. Recife 1, 3325, Xené 6313. Pode ir. Certo. Recife 178, reassume na proa de Duna, autorizado LS no 021. Recife 178. Visual com campo, 355-5. Felipe, chama a torre agora, 118-6. 18-6, boa noite. Boa noite. 4, seu solo ao 06, direita, via Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, direita, Alfa, vai chamar antes da Juliette, chame a minha 324. autorizado o táxi até o ponto de espera, chama pronto a decolagem. Passou no externo, baixar travado, trip 5595. No 5 de pouso, vento 160 graus, 109 pista 10. Nível pouso, 5595. Mike, Eco Delta, possível. Vou tentar o contato com eles aqui via rádio aqui. Sente 4235, mantém a posição. 6224, prossegue para a direita. 6224, autorizado, esquerda, portão 1. Esquerda, portão 1, alçamento 6224. Stand by to push and start 1074. Está autorizado, após o estacionamento da aeronave da Oceanera aí à sua direita, está livre, puxa bem, chame táxi. Esporta agora 118, 612, 3178. 8, 6, 2, 5, 5, 5, seu solo aos 10, direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, não me escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5, 5, 5, 9, 5. Oi, Salvador, 3178. 3178, cheque trem, livre pouso pista 10, vento 150 graus, 10 mais. Passou e travou, livre pouso pista 10, autorizado, ele é Mateus Azul com a 235. Solo Zulu 2, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, antes da Juliette, não me escuta. Azul autorizado quando alinhado e colagem livre, Ventura 60 graus, 10 mais. Autorizado, táxi até o ponto de espera, chama para decolar. Autorizado, ponto de espera, chama para aguarde. 4235, decola os 15, controle 208. 208, boa noite, 4235. 5972, possível. É, está próximo da posicionamento. Agora, Pedro. Salvador, boa noite, é o Azul 4235, passando 1800. 3178, esquerda para a remota. Esquerda para a remota. Monoparte, confere? Afirmativo. Esquerda. 074 autorizado a alinhar e manter. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4235. Zero, 4235, pode voar direto da Real? Autorizado, Léo. Voando da Real, 4235. Vivo, 5972 para cópia. Autorizado para Galeão, 400 nível, via Turisk 50 Eudes. Decora da 1-0 com curva à direita, saída é da El Libre e depois voa Eudes. Aciona 5-1-2-4 e o controle 1-2-0, correção 1-9 decimal 8. Aprovado o Galeão, 4-0-0, com curva à direita, saída é da El, 5-1-2-4, 19-8. Chame para acionamento. Parei, a Vivian já tá vendo o caminhão? Confirme? pelos preparatórios? É uma colega, é controladora aí do Salvador, a Viviane, parece que vai seguir conosco aqui no Rio de Janeiro. Tá, ok. Eu não fiz contato com a torre, não. Eu trabalho na parte de controle de tráfego lá do radar. É, deve estar aí caminhando aí. Ok. Decolagem 074, 140 graus, 109. Sete quatro, decola os 119, controle 20 desse, correção, controle 119 decimal 8. Boa noite. Salvador, boa noite. André, 305, Salvador Alfa, cobre a Recife, portão 612. Portão de parte de controle, go 1074. 074, climb to 360, depart, dial departure. Dial departure, 360. 1074. Decola da 10, curva à direita, correção, curva à esquerda na saída Puca, trânsito Aracaju, aciona 5117 e o controle é 119 decimal 8 na saída. Atena 3305, autorizada Recife 330-8, decola da 10, curva à esquerda, Puca Aracaju, controle 1198 do Comprimento Transporte, por gentileza. Transponder é o 5117. 1-1-7 de dinheiro da 3305.